Por falar em prazer, há quanto tempo eu não vejo você? Desejo é sentir o que eu sinto. Seu corpo é um labirinto que me deixa zonza. É você que me sobe a cabeça. Como vinho. Ah, o teu beijo tem gosto de quero mais. Te amar é como mergulhar num mar divino. Se bebo um pouco, me acalmo um pouco mais, me excito. E se abusar, levito e transformo o mito infinito. Prazer. Falar em prazer, há quanto tempo eu não vejo você? Desejo é sentir o que eu sinto. Seu corpo é um labirinto que me deixa zonza. É você que me sobe a cabeça como um vinho. Ah, o teu beijo tem gosto de quero mais. Te amar é como mergulhar num mar divino. Se bebo um pouco, me acalmo um pouco mais, me excito. Se abusar, levito e transformo o mito em infinito. Prazer.